que o negro chegou lá do, da terra dele, chegou na terra do, dos índios. Então ele vai cantar esse canto. É resistência e não confunde a crença, cabeça balança, aldeia. Só tiro certo, Oxóssi conduz a dança. Viemos ponta de lança, abrindo mata fechada, ligando o wi-fi da aldeia. Qualquer quebrada na busca da alvorada, o que resta pra nós é pouco. Mata tá sendo morta, índio tá sendo morto, na espera da nova era, buscando meu Kaiowá. É mensageiro e microfone, cronista que vem contar, trazendo independência, buscando da terra influência, tempero pra essa cadência, e blau tá pronta a essência, território e sapiência, trazendo tupinambá. Mais do que certo é papo reto, índio aqui vem reinar. Deixa como está, juntos somos resistência. A nossa atividade move a coletividade. Apoena guerreiro, apoena guerreira, da zarabatana do índio ao golpe de capoeira. Ação. É a casa aqui sendo roubada por conta de terra e de muita ambição. Onde a face é a pregação, por conta da vida melhor. Quero exterminar os índios, mas índio aqui não tá só. Aldeia primata que só vira lata, swing com arco na mão. E essa parentia que seguimos em frente passando a visão. Então é nossa função, por o norte no topo do mapa. Então essa vai de brinde, honrar a cultura, segura lá da pá. Enormous.